guarda, se siamo fuori tutta la notte. Boa noite, 96, Solos 21, no livre à direita, 1219. Bom dia. Salvador, bom dia, voo 896, Joaquim. 896, prossiga Alfa e repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, voo 896. Salvador, o voo 714, autorização para Caju, a gente está à vontade. Sino 4, Aracaju 230. Aceita. Autorizado, Aracaju 230, decolando a 1-0, curva esquerda, perfil Pucajama, pós direto Aracaju, 5-1-64, transponda, controle opere 1-9, ritmo 35. 230 para Aracaju, rota do plano presencial, decolando a 1-0, na Pucajama, Aracaju, 5-1-64, transponda, 35. Então, 4 no ponto plantado, posicionado. Câmara. Colocou no 8-9, próximo direto. 296, prossiga Índia Portão 3, Alfa Índia Portão 03. Alfa Índia Portão 03, 896. Solo Salvador, 5317 da Trip, está pronto para o táxi. 86 a bordo, 4 horas e meia, alterna São Luís. 317, táxi autorizado. Via Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 2186, ajuste no 08, atente ao tráfego da Gol na Taxi Alfa, que vai livrar via Índia para estacionamento. Atento ao tráfego da Gol, está livre via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre 186, 35317. Papa Romeo, Romeo Alfa, Quebec, no localizado. Quebec, Torre 102, meia dúzia. Papa Romeo, Romeo Alfa, Quebec. 5809, 2000 pés, autorizado, ajuste no 0 no 7, repórter estabilizado, meia aliança. 5809. 1-0, 1-7, confirmando, está autorizado 2000, vai chamar no ILS, já. 3520, controle. Está ligando. Autorizado para o de ITAP, desce para 3000 pés, 1017. Para o de ITAP, está 3000, está 3520. Papá Romeo, Romeo Alfa, Quebec, no ILS, baixar travado. Torre 118, meia dúzia. 18, meia. Controle, o 3520 está livre da restrição de altitude em TAP? Está livre, 3520. Obrigado. Final de 5 milhas no ILS, baixar travado. Boa noite, Romeo Alfa, Quebec, continue a aproximação, aguarde pista livre. A escuta, papai Romeo, Romeo Alfa, Quebec. Segundos, meia, Natal 37. 370, positivo. Vento no 60 graus, 13 nós. Papá Romeo, Romeo Alfa, Quebec. Trip 5317, decolador 228, controle 11935, bom voo. Controle 11935, grato, trip 5317. O 10, decola 510, curva esquerda, Cucas e Pax. 5174 e 11935, 73220. Só o Fogiano responde, 51171. 51171, positivo. Portão 10, no condutor, para posicionado. Vai reportar o 226, obrigado. Sólogo 1714, pushback acionamento, portão 06. Perdão, 04 aqui. Autorizado, Simtax. Chama lá. Trip 5317, avise da autorizado 380, confirme restrito 360. Não, confirmando 380, então autorizado 3517. Autorizado então 380, trip 5317. Alfa Quebec, Solos 31, no livro à direita, 1219. Bom dia. É, boa noite, Maceió, 1 minuto, copa 350 já aprovado, prepare a Fuca. 350, Fuca na sua escuta, 606. Localizador 5809. Autorizado LS 5809, chama a torre 118, meia dúzia. 18,6, boa noite. Boa noite, então 3520, 2000 pés, autorizado LS. 2000 pés, autorizado LS, tá 3520. Torre Salvador, boa noite, WebJet 5809. Boa noite, Web 5809. Livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 09 nós. 1097, Web. Ok, prossiga Alfa e repórter da Juliette. Alfa, Alfa Quebec. O Romeu, Alfa Quebec. Salvador 3226 no 10, deixa eu dar aqui. Aguarde um minutinho, o TAN 3226. Obrigado. O Alfa Quebec, em condições de agilizar o táxi? Prosseguindo que é Juliette, parte principal e repórter na Lima. Isso, se quiser agilizar o táxi, toma um tráfego no 10, no portão 10, já solicitando o pushback. Sim, 370 já aprovado, prepare a PUCA, só mais um minutinho para a autorização número 2. Vamo 714 fazer a passagem do Web Nacional, ali mantém, pista 10. Voz do Web, a gente mantém 10, 714. Maceió 350 aprovado, rota perigo 58, decolando da 10, curva esquerda, subida PUCA, Jamo, transição Caju, 5401 no transponder, controle opere 199, decimal 35. Afirmo com transponder 5401 1935. Afirmo. O 350 autorizado, via abre 58. Cola pistão 90, curva esquerda, saída PUCA, Jamo, Caju. 5401-1935-1606. Sim, portão 05, chame ponto pronto para posicionar. Amaremos, 1606. 3226, após sair, deixa a retaguarda, coordenem equipe de solo para iniciar o push, back, sanamento, chame táxi. 3226, após aeronave na retaguarda, está livre, chama táxi. 896, cópia. João Pessoa 370, Opera 58 Aerovia, decolando a 10, com curva pela esquerda, perfil da PUCA, Jamo, transição Caju, 5176 transponder, controle Opera 119, decimal 35. Estado Gol no 896, João Pessoa 370, Aerovia 58, decolando a 10, curva direita, PUCA, Jamo, Caju, 5176, 1935, Gol no 896. Estou confirmando curva esquerda. Então, 3, chame quanto quanto para o push acionar. Alfa Quebec, prossiga via Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento da pista. Localizador, passando tudo na pista 3. 2-0, chama agora a torre 118, 6-200. 18-6, boa. 5809, solo aos 36, livre à direita no 219, bom dia. 219, boa noite. Solo 5809, lembrando. Voo no 714, livre decolagem pista 10, vento no 70 graus, 109. Livre decolagem, 714. Quebec até o Aerostan. A frequência livre estacionar, bem-vindo. Solo 5809, lembrando. Prossiga Alfa Kilo Pátio 3, observando Pátio 3, sinalizador 5809. Alfa Kilo e Pátio 3, 5809. Vai chamar Centro Recife em 1268, alterna 1254, o trip 5317, bom dia. Secundária 12545, bom dia. Secundária 12545, trip 5317. Torre Salvador, Altan 3520, passado externo, faixa trabalho. Ciente, Altan 3520, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, 109. Pouso autorizado na 10, Altan 3520. Voo no 714, decolado 37, controle 1935, bom voo. 935, bom final de semana, 714. Torre de Salvador, boa tarde, boa noite. 714, passa 1.700 pés. Boa noite no 714, 230, saída Pouca, vigilância. Pouca, 230, 714. Solo 3226, táxi 5312-45, Fortaleza. Táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera Dono 0, no ponto de espera Torre 1, no 8,6, ajuste no 0, no 7, bom voo. Juliette Alfa, 186, obrigado, vou ficar mais. Controle Salvador, boa noite, o Azul 4178, confirmação Charlie. Boa noite, 78, desce 2.000 pés, chegada maré 1.017. 2.000, maré 1.017. Solo 4-0, livre à direita no 219, bom dia. 3-5-2-0, bom dia. Solo Salvador, 3-5-2-0, bem-vindo, prossiga Alfa Juliette para o portão 10. Portão 10, Tan 3520, Alfa Juliette. Passa instruções do centro Recife, manter a radial 078 de Salvador até interceptar 215 de Aracaju. Vai manter a radial 078, então, até a 215 de Aracaju, ou 9714. Afirmativa, após direto Aracaju, ou 9714. Após Aracaju, ou 9714. Salvador Web 6746, centro Charlie. Boa noite, 6746, para 3.000 pés, ajuste no 017. 3.000 no 017, 6746. Torre Salvador, uma boa, Tan 3226, ponto de espera da 10, está pronto. Boa noite, Tan 3226. Linha decola pistão no 0, vento no 70 graus, 10 nós. A linha decola pistão no 0, Tan 3226. Consigo 4, chama agora Recife no 26.85, alternando no 2545. Para pushback, portão 5, gol 9606. Autorizado, sem táxi. Para táxi, gol 9606. 3226, decolada aos 45, controle 19935, bom voo. 1935, obrigado, tá 326. Controle Salvador, tá 3226. Na saída Pucas e Par. Sobe 370, Pucas e Par, vigilância 3226. 70 na Pucas e Par, 326. Controle. Obrigado, sem táxi. Gol no 7 no 4, controle. Prossiga. 7 no 4, Recife agora, 1-2-6, decimal 8-5, alternando no 2-5-4-5 no 7 no 4. 2-6-5-2-5-4-5 com Recife, 7 no 4, atingindo 2-3-A. Primativo. Autorizaria por antecipar por 3-2-2, né? Ainda negativo, 3-2-2-6, mantendo aceita. Ok, quanto possível. Táxi Gol no 6-0-6 com 1.